Estabilizando, tá 3198. Tá, 3198, complete final LS, chame a torre. 11895. 1895, bom dia. Bom dia. Voo 1864, desça para 2000 pés. O ajuste no 020, autorizado a final LS, exclui responsabilizado. Emitido 2000 pés, ajustado 1020, reportará a estabilizada X510, gol 1864. E a continuação de aproximação, Chacobo número 2. Continuando, aguardando, 3198. Azul 4207, Salvador Guarulhos, autorizado via o Presulo 90, via conforme a rota do plano de voo. Decola pistão 90, curva à direita da El Leda Mótica, nível 340. Controle no 20.8, transponda 5503. Autorizado para Guarulhos 340. Via Presulo 90, decolando a 190, curva direita da Euleda Motiva, controle 208, transporte 5503, azul 4207. Portão 3, está correto, protegimento, chame pronto para fluxo. Está na portão número 3, a chama para o fluxo. Uno 769, sala 08, direita, segundo 21, decima 1. Uno 21, 1, boa. Uno 98, posto utilizado, deixando a 0, vento 110 graus, 099. Resposta 318 graus. Estabilizou e LSX6, pistão no 0, gol 1864. Gol 1864, complete final LS, chame a torre 1895. Vai chamar a torre 1895, gol 1864. Bom senso, detetive Juliano. Salvador, bom dia, o gol 1864, estabilizado e LSX6, pistão no 0. Gol 1864, bom dia, faz a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização, gol 94. Sala 09, direita, sala 1, 2-1, destino 1. 2-1, 1, Taxi via Alfa, Airport, Taxi Juliette. Alfa, Juliette, 3198, obrigado. Salvador, 0094. Santa, 3191. São 3191 no portão 5. Aguarde para puxar o estacionamento. Vamos ao Salvador, está copiando o Goro 094. Agora sim, Goro 094, aguarde a cobra Salvador Fortaleza, o ajuste 1020. Tem como aumentar um pouquinho o brilho do papinho pro Gol 94? 64 tá tendo brilho máximo. Ok. Alô, 739 da Gol, tá Juliette. Gol na 739, ingresso táxi Juliette, portão 612. Esquerda Juliette, portão 06. Tá liberada a restrição de GAP? Tenho liberado as restrições de GAP, o Gol 1162. 1162. Gol 1864, solo 12, direita, solo 12, na décima 1. Direita, solo 12, na décima 1, gol 1864. 98. Então 3198, ingresso táxi Juliette, portão 9. Juliette, por 09, obrigado. Gol 1864, Salvador, Mundinho, gol 1864, levou. Gol 1864, táxi via Alfa, reposte em Juliette. Alfa e Juliette, Gol 1864. Avião no portão 5, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Ele é push, chama táxi. Próximo da Alfa, gol 864. Gol 864, 4, ingresso taxi Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, por onde tem a 4? 4207 para funcionamento para 3. Aguarde para pushback estacionamento, azul 4207. Aguarde, 4207. Essa porta chegou no 094. Salvador para Fortaleza, via o Brasilão 99, nível 370. País da Momo, transição frote, curva à esquerda após a decolagem. Controle no 20.8. Transponda 5470, voo 994. 370 autorizado, Brasilão 99, Momo frote, curva à esquerda 208, 5470, voo 094. Portão 10, time pronto para pushback acionamento. Para o táxi 3191, táxi autorizado. Bate o táxi Índia e táxi Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895. Ajuste de altímetro 1020. Aqui eu ganhei 20, chama a torre parcial. Aguarde autorização de pouso. 1162. Faz a passagem do trânsito, o azul no caminho do puxo. Afirmativo, o azul 4207, agora autorizado o puxo bem de acionamento, chame táxi. Autorizado o puxo bem de acionamento, chamaram para o táxi. Milhas, 1162. Com 1162, pouso autorizado, pista 10, vento 1110 graus, 79. E me pouso 10, 1162. Vitor Charlie Hotel, Salvador para a CA November India Uniforme. Confirme o nível. Faz o gol, autorizado alinhar e manter a chama zero. Após, direto Ipiaú, curva à direita após a decolagem, controle no 20-8, pela segunda 5506, o Papatão Vista Charles Hotel. Encontre o PLB. Tá no, a garra da esquerda e volta a posição no 7 e pretende confirmar a quantidade de contendência na torre. Confirme com a torre 11895, ajuste no 020. Ajuste de altímetro 10020, Papatango Vitor Charlie Hotel. Solo aos 2-1 direito, solo 1-2-1 decima 1. Solo 62 no solo. Solo 62, solo 2-2 direito, solo 1-2-1 decima 1. 2-1-1 livre de decolagem, pista na 0, vento 1-1-0 graus, 0-5 noite. 1-1-1-62, bom dia, táxi via Alfa, recorte antes da táxi Juliette. Alfa, recorte antes da Juliette, bom nome, Alfa. Para o táxi azul 4207 com 123 a bordo. 4 horas e meia de autonomia, terá em aeroporto. 4207 azul, táxi autorizado via Taxi India e Taxi Alpha até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 0020. 20 Alpha no ponto de espera, torre 11895, ajustada no 020 azul, 4207 para o Controle 1, 10-0, decima 8, bom. 10-0, 8, bom dia, até a próxima. Bom dia, controle, esse é o TAN 3191, decolado, vai cruzar 1000. TAN 3191, bom dia, contato radar, para a nível de voo 340, após 2000, Rui Leida. Após 2000, Leida, agradece, TAN 3891. Perdão, 3-1-0. 1-0. Ali mantém, 1-0, azul, 4-2-0-7. Mantendo o voo 962, aguardando a liberação do 10. Voo 4207,

Climb level 340, dial departure. Salvador, Guardião 05, fora de solo. Guardião 05, fora de tapão, transfere controle 120 de cima 8, decolagem aos 28. Controle 120 de cima 8, grato 05. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 05. Guardião 05, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, corredor Axé. Solicita só manter 500 pés do Guardião 05, no governo corredor. Estado Guardião 05, confirme o local de sobrevoo. Corredor Axé, a 500 pés em patrulhamento policial. Salvador, Ground Control, good morning, Brazilian Air Force 2732, formation down. Brazilian Air Force 2732, stand by copy, QNH 1020. 1020, stand by for copy, 2732, we can start up engine. É o Xanero 6200, tem informação Sierra para o plano nível 185. O Xanero 6200, bom dia, sem identificação, autorizada ativada na área, 060. Identificou, autorizada chegada a Mari, descendo ao nível 060, Xanero 6200. Zona 094, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia e táxi Alfa da Porto Espera. No Porto Espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 020. Índia Alfa 2895 no 020, gol no 094. 31191, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Vamos chamar a Recife, então 251, 3325, boa tarde. Passa boa. Depart after Momo Kogibu, position after direct. Sierra Bravo, Papa Lima. Salvador, Depart 1202, small 8 in Skulk, 5444-2732. Take off on a 10, turn left, Momo Depart, visiting Kogibu intersection. Then direct to Sierra Bravo, Papa Lima, Salvador Departure 4120, decimal 8, Scorpio code 5444-2732. That is correct, military Abram, report ready to start up. It's approved, start up engine is report ready to taxi, 2732. Clear to start up, report ready to taxi, 2732. 50. Taxi Alpha, taxi Juliet, portão 10. Ok, Juliet, para 10. Voo 10. Bomba azul, é o voo 1094, pronto, pode ser 10. Voo 1094, a Lima tem que estar na 0. A Lima tem, voo 1094, não no 0. Voo 1094, reautorizada, linha aérea decolar, pistona 0, ventura 2,0 graus, meia dúzia. A linha decola 1,0, voo 1094. Azul, 4207, call Recife Center, 125.1, it's unable 133.25. 251, secondary 3325, thank you. Roma 094, decolou os 35, controle 1, 10, decimal 8, mau voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, o azul 4082. Primeira nave? Azul 4082. Nós somos número 1? Afirmativo. Ok. Poderia acionar o serviço médico do aeroporto para vir na nave? Que nós paramos, porque uma passageira está passando mal a bordo, com forte dor na nuca. Ela tem por volta de 40 anos. Confirma o número da poltrona, o azul 482. Vou verificar. Controle, gol 1094, decolado na escuta. Gol 1094, contato radar, subiu para nível de voo 370, saída Momo. Saída Momo 370, gol. Ah, controle, a passageira está na 13 Bravo. 13 Bravo, ciente, o azul 4082, reporte estabilizado. Reportado. Guardião 05, prossiga. 05 pela linha do litoral, 510, livrou de Suaçu para o Salvador, Luiz Alvão. Entre o Guardião 05, chame a torre na frequência 11895, Guardião 05. Torre 11895, certo. Guardião 05. Guardião 05, remata sobre o farol de Itapuã. 05 da Nero Litoral, 106, da próxima Itapuã, quando autorizado pelo parque do Grau. Quente. A mesma na frequência 1.8, decimal 95. Sim, obrigado. Você, Nero 6200, poderia descer para 2.10? Afirma, fita, desça para 2.000 pés, o ajuste no 020, inicie redução para 2009 e livre ali essa possibilidade. E desce para 2.000 pés, iniciando redução para 2009, autorizado LS, reporte estabilizado, chinelo 6200. Bom dia, está 3895, Salvador Guarulhos, autorizado via 1.10, nível 340. Saída da EL, Leda Motiva, curva direita após a decolagem, controle no 20.8, transponda 5521. Pesado, Guarulhos, nível 340, saída do Zulu 10, decola da BR, curva direita da EL, Leda Motiva, 1208, controle 5521, transponder 3895. 5521 no transponder, portão 9, estive pronto para pushback acionamento. 521, é maravilha. Tráfego Salvador, gol 1556. Gol 1556, guarde a cópia, o ajuste no 020. Relativo. Salvador, autoriza para o gol 094 por Rudy Fox. Gol 1094, coordene com o centro Recife na frequência 12545, com voo. 12545, obrigado. Visual com embreagem da Zona, final da piscina 0. Afirmativo, visual para nada. Descruza a final da 1-0, a retaguarda do tráfego. Afirmativo, tem condição. A retaguarda do tráfego autorizada em cruzamento, reporte final para o Graé. Visual para a aeronave, a retaguarda, reportará na final para o Graé. Estabilizado no X-Ray, Oceaner 6200. Oceaner 6200, complete final LS, chame a torre 11895. Torre 11895, Chanero 6200, obrigado, uma boa tarde. Boa, bom posto. Until taxiway Hotelman, on taxiway Hotelman, take position. Brasilia Fox 2732, confirm the POV. 303 on board, taxi approach to taxiway Hotel 2732. Agora sinal de 6,7 milhas, zona 0. Ok, gente, o guardião 05 acelerando, já tomará na curva final, parte do resto, sem interferir. A Papa-Bá, Mike Lima Alfa, livre da GT3 e PAP, desça para 2.000 pés, o ajuste 9020, autorizado, assinar a linha 7, foi responsabilizado. 2.000, aproximação aguardando pista livre, informa o tráfego, Alfa Serra 65, cruzou e livrou a final da pista 1.0, não interfere com a aproximação. Gente, aguarda a pista livre, assinar a linha 2.0.0. Azul 4082, sol. Paulo, alto 42, direita, só 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 4, 0, 2. Guardião 05, vento 1, 1, 0 grau, 0, 7, 9. Parta no solo controlado, baixa 5. Iniciante, voltará no solo controlado, sem interferir com o direito. 0, 5. 2 no POB, alocado 0, 1, 1, 1, 5. Tensione, voo sobre a região de Cajazeiras, tá? Na vertical da BR-324, mais filha de Romeu. A Papapá, Mike, Juliette e Romeu, sempre. Mantenha-se com os visuais a 500 pés na escuta do controle. Escuta permanente do controle, totalmente condicionada a seus tráfegos, Mike, Juliette e Romeu. Pista seca, pouso autorizada na 0, vento 1-0 grau, 079. Pista seca, pouso autorizada na pista 1-0, Chanel 6200. Então, so maintain position, contour 118.195, Brazilian to Air Force 2732. Tower 118.95 to 732. To Tower, Brazilian Air Force 2732, thanks for your tone. Brazilian Air Force 2732, maintain position. In position, have the traffic in sight. We are able to take off from auto interception. Brother? Zero, dois, zero. Zero, dois, zero, guarda, bom. Cosa? Vai, dois, um, Juliette. Ingresso, taxiway, Juliette, portão 1. Juliette pro 1, 482. Gol 1556, pronto para a cópia? Romeu, até o Romeu Golfo, copia. Posso copiar, até o Romeu Golfo. Que é autorizado, sobrevoo, Salvador, Salvador. 500 pés. Decola na IMA em coordenação com a torre 1895, controle 120.8. Decola com proa noroeste. Transponda 0121, o Baba Romeu, até o Romeu Golfo. Autorizado, antes de mais, voo local, decola com proa noroeste. Controle, após o controle, para sobrevoo, se der vai. 0, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Solo Salvador, uma boa, Chanel 6200, lembrando o foco atrás. Chanel 6200, táxi via Alfa Report antes da Juliette, bom dia. Alfa Report antes da Juliette, 6200. Pronto para a cópia, o 556 da Gol. Salvador para o Galeão, está autorizado via rota do plano de voo, nível 360, saída da Eule da Irumi. Curva direita após a decolagem, controle no 20.8, transponda 5523, 1556. Quadro 360 voando conforme a rota do plano de voo para Rio de Janeiro Galeão. Decola da 10, primeira curva à direita da El Leda Irume. 208 é o controle, toca 5523 transponder. Obrigado. Está na posição B12. Estou bem pronto para pushback também. Amarei. Controle, o Mike Filete Romeu. Prossiga. Já no ponto ideal de sobrevoo, conhecido como Boca da Mata, uma milha e meia do eixo da 1-0, Mike Filete Romeu. Aqui Filete Romeu, sim. Daqui a 3 minutos, irá ter que se afastar para o setor norte, devido à aeronave se aproximando. Para pouso. Há um largo na região, se autorizado sobrevoo mais baixo para não interferir, o Mike Filete Romeu. Daqui a 2 minutos irá se afastar para o setor norte, aguardando a nova autorização. Já deixei a emissora ciente, em 2 minutos livre o setor aguardando para novo sobrevoo, Mike Filete Romeu. Estabilizou o ILS, pista 1-0, papapapa, Mike Lima Alfa. Papapapa, Mike Lima Alfa, complete na ILS, chame a torre, 1-1-8-9-5. 18-9-5, obrigado, boa tarde. Brazilian 42732, airborne 847, call approach 120.8. So, from the departure 120.8-732. Torre de controle de Salvador, boa tarde, papapá, mais de mal, estado de alerta. Papo Hank, ele mal, para continuar a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3-2-8-0-5-0-1-0-0-MOMO-DEPATRE Climb to 5-0-1-0-0-MOMO-DEPATRE to 732. Bola 5-5-6, confirme iniciando. Te informo um helicóptero tipo desconhecido à sua direita sobrevoando na interférica aproximação mantendo 500 pés. Foi autorizado a pistão na 0, vento 1, 2, 0 graus, 8 nós. Então, Salvador, papapapá, mais Juliette Romeu. Papapá, mais Juliette Romeu, é presente, afasta-se da caminhada da pistão na 0, tráfego Charlie 525, agora para o pouso. Afastando com brevidade, setor norte, mais Juliette Romeu, aguardando o retorno. Marco Juliette Romeu, poderia confirmar intenções? Manter o setor em sobrevoo, aeroreportagem, mais Juliette Romeu. Gente, falando se é possível reautorizar o regresso, mantenha a escuta. A sua, Mike Filete Romeu. 2732, fly to the level 100 e fly direct Momo. Fly to level 0-1, por conta de risco, rebaixa o do táxi. Brazilian Force 2732, confirme estimate to land em Petrolina. Estimate em Sierra Bravo Papa Lima é 16-2732. Confirme, Brazilian Force 2732. 1630. 1630, Roger. Vou fumar direto amanhã. Direct Petrolina. Clear Direct Petrolina, 2732, thank you. Nós vamos estar fora do solo para o noroeste, 500 pés. Rádio Juliette, Romeu autorizando para seguir com o noroeste, repasse visual com tráfego, aguarde transferência. Vai aguardar a transferência até o Romeu Golf. Tente, Romeu. Gente, pronto, Ouro 556, nós estamos no gate 62, já. Ouro 556, autorizado para o chuveiro de acionamento, reporte fácil. Certo, passaremos. Ele na Alfa, Solo 52, confirme bate. Gente, transfere Solo 1, 2, 1, decima 1. Hotel Romeo Golf, tráfego superado, transfere controle 1, 2, 0, decima 8. Transfere controle, hotel Romeo Golf. Mago Juliette, Romeo, tráfego retaguarda superado, mantenha a escuta da torre. Visão bilateral com o mesmo, Juliette Romeo. Papai Romeu, hotel Romeu Golf, mantém as condições visuais da 500 pés, irá fazer o sobrevoo na cidade baixa, contexto. Para manter condições visuais 500 pés, inicialmente plataforma após cidade baixa e BR-324, hotel Romeu Golf. Ok. E há uma estimativa dessa janela para o Mike Juliette Romeu? Sim, Mike Juliette Romeu. Há uma estimativa do tempo de permanência no local, Mike Juliette Romeu? Mike Juliette Romeu já autorizado a retornar para fazer de reportagem. Sim, está mantendo a vertical, mas por quanto tempo a senhora está me autorizando, por gentileza? Autorizado manter? Não tenho nenhum tráfego para pouso na pista ano zero nem na pista ano 7. Está autorizado manter o setor? Quando tiver alguma aeronave se aproximando, eu peço para o senhor se afastar. O paciente está coordenando com a emissora e, se necessário, como vai entrar ao vivo, pode manter 200 pés sobre um lago aqui, o Mike Juliette Romeu, somente se autorizada. Gente, o Mike Juliette Romeu, no momento, não há necessidade, mas caso esteja em coordenação, já informo o senhor com uma antecedência. Gente, Mike Juliette Romeu, grato. Para pushback no 09. Posição 9, aguarde para pushback só nessa 3.5. Aguardamos. para início de impacto. Voo 1556, com 3 horas 44 de autonomia alternando Campinas e o POB 159. 1556, poderia confirmar somente o POB? 159. Marcos autorizado via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame com o Izuno, com 895, ajuste de altímetro 1020. Pátio, Pátio, Índia Alfa, na segunda para o São Salvador? 3895 da Tâncio, seria um estimado para o nosso início do pushback? Ok, mais um minuto. Tá bom, obrigado. Solo. Tá, verificou o erro, tá corrigindo, ok? Aguarda a passagem do tráfego ou segue para o backtrack? Posso ter certeza nessa posição? Ele vai voltar por essa parte do outro ou voltar pela frente? Eu não tenho que seguir mesmo, mantém a posição. Manterá a posição 556. Ele vai voltar pela Juliette, o Mike Limal. Se eu tenho condições de fazer o 180 e retornar um pouquinho mais a retaguarda? Claro. Outro colega aí, ó. Tá de boa, né? Solo, cordial, bom dia, pra passar com o Vitor Vitor ainda, Juliette, mantém a escuta do solo. Solo, bom dia, o Papa Tango, o Tango. Sanguíneo, mantém em cima do solo. Vamos para seguir o gol no 556. Solo 556. 556, aguardando para seguir. 556, pode efetuar os 180 e retornar no Juliette. Tem mais que informará quando liberar a Juliette. Ok, o Mike Limal foi muito grato. Mike Lima Alfa, ingresso em contato com a Julieta, dirigindo, reposto na Lima. Está a escuta da Cotorre, eu vou no 556, vira no centro lá em ponto. No 556, ingresso em contato com a Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1020. Até bom dia. 3895, após a passagem do Citation, sua retaguarda, está autorizado para chegar em estacionamento, chame táxi. Passa Citation, inicia 3895, obrigado. 0 graus, 9 nós. A linha cola carteira 10, voo 1253. Táxi, até o Pati 5. Câmera 356, voa ITAP e desce até o 50. ITAP descendo ao 70, vem a 356. Ok, seguinte, ainda não tenho seu plano no meu sistema, aguarde, entra em urgência. Faz 62, via chegada a Mari, desce até o 060. 060 via. 2, estou passando, fica esperando, aguarde o início do táxi. Momento. Aguarde para o início do táxi, Vitor Charlie Hotel. Aguarde. Mike. 556, autorizado a decolar, 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre decolagem, capiteira no zero, ou 5-5-6. Está pronto para a cópia? Autorizado, Salvador, Salvador, corrido forte até 20 milhas, 1000 pés. Decola pista 97 com curva à esquerda, ingressar no corrido forte, 1000 pés, estrito. Controle no 208, torre 1895, o transponder aciona o 0131, o Hector William. Pousamos no local, decolando 17, curva à esquerda, corredor forte, circuito motor. Controle 208, 3895, transponder 0131. Confirme o pátio, que se encontra em UPLV, é o eco sanguíneo. Pátio 5, aerostar 03 no Tambor. Também torre 1895, ajuste de altímetro no 020, o eco sanguíneo. Sanguíneo. Prossiga. Autorizado o acionamento, reporte táxi, Papatango Eco, Tango Índia. Lola 556, decola 204, controle no 20 decimal 8, por favor. 208, bom dia. Sobe 360 via saída da Elvis. 360 da Elvis. Hora 356, desce para 2000 pés, 1020, autorizado LS. 6000, 1020, autorizado LS, 6350, 6350. Eu vou deixar ele até, autorizado, ingresso, reporte nele, pronto.